Ei, mano Jess, tamo ligado aí da sua partida, irmão. Fé em Deus. Vai que vai, moleque. Salve, salve da favela do gueto. Salve quebrada, eu me despeço com inspirado orgulho, muito louco. Eu vou mais fundo do hemisfério do mundo. Responsa chega, essa é minha hora. Olha lá fora, se nerva fora. Minha mãe chora, agora é foda. Olha, senhora, o dia volta. Tá na hora de ir embora agora. Dá um abraço, peço bem, se vira as costas. Sonho traçado de quem vive e sobrevive nas favelas. Segurando um fuzil com a missão de sentinela. Sonhando e ficar rico sem ter nada na panela. Com gripe colombiano enquanto a vida se esfarela. Poucos passos, vaga abraço, paradoxo, entrelaço. Busca macho, meu capacho, não importa o que que eu acho, é fato. Busca brindar, servo, saque, quem pai. Somos sansei, sensei, disse eu sei, cê é pai. Salve Osaka, falta pouco pra chegar. Konnichiwa, nene, eba, kayara, sayonara. Sabe que no Brasil, sonha de meiota. Ouvi muita mentira, chacoalhando pé de chota. Aí do outro lado, sem olho de celulite. Terror da celulose, artrose, é o shit. Sentindo frio na pele, leve sua pele de lobo. Primo em Hiroshima, agora é nice night novo. Isezaki, mete logo, tem destaque. Degustando sushi, que é camisa do Tupac. A vida é outro bombardeio. Cê não tá no Brasil, tá com medo porque veio. No castelo feudal, já saudade fez mal. Sem flores no quintal, coração de cristal. Fragmento de bomba, areia da praia. Areia no olho, louco de cobaia. De dentro pra fora, perigo radioativo. Jazz é o rap, o rádio ativo. Sustorobor, doutor no moyo. O terror chegou, lobo, nunca pipocou. No bolo louco, a metido do século. Ninguém nunca sabe o que faria se tivesse em outra pele. Se o Zorobo for contra no moyo, o terror chegou, lobo. Nunca pipocou. No bolo louco, a mente do século. A gangue deixa sangue no kimono, é o patrono. Eu grito, fosto sem conforto. Tá louco? Sai com Fidead, mano, Fled é Melk Dead. Mano, Jesse, mente o late, o mentor late. O crime não é chocolate, Paraíba igual Taliba. ABC no South Park, Pit Niggas, Preto Zica, desce numa McLaren. Salve Jade, salve, salve, vagabundagem mil graus. Certifica, não complica, nesse SE 40 graus. Estica o telecoteco, Joe, mente do século. Bridou com aço cérebro, não pipocou, primo. O som rolou em Rolanga, arroz, feijão com arroz. Somos os torobos, timos com conhecimento, pôs a voz. Esculpindo rimas, combine filme com bico sujo, nunca estará. No script, plantação de luz, sai bem na fotossíntese. Os mano bom, sinta-se um poeta livre e siga-me. Os lobos no bolo louco é ponto, eu honro. Nas ruas de Nagoya começou-se sugongo. Nem sempre a mente é tão macia. Junta amor e ódio, que ironia. E sempre teve as merdas que eu queria que fosse esquecida. Ninguém nunca sabe o que faria se tivesse em outra pele. Será que deixaria de esperar o dia em que poderemos voar? Aqui Goiânia vou te alfabetizar. VMG e ML nesse beabá. Babilondrina no mapa, sai da frente, sai do lado. Se o lobo for no moyo, o terror chegou, lobo. Nunca pipocou. No bolo louco, a mente do século. Ninguém nunca sabe o que faria se tivesse em outra pele. Se o Zorobo for contra no moyo, o terror chegou, lobo. Nunca pipocou. No bolo louco, a mente do século. A gangue deixa sangue no kimono, é o patrono. Eu grito, fosto sem conforto. Tá louco?